Eu tive alguns problemas a semana passada para editar. Houve aqui uns problemas aqui técnicos. Ah, é? Sim, Pois eu porque. não tentei assim tanto, mas pronto. Pois, eu tentei disfarçá-los porque a minha voz estava substancialmente mais baixinha que a tua e notava-se bem. Não sei é se teve a ver aqui a forma como eu gravei, agora estou a gravar de uma forma um bocadinho diferente. Não sei se teve a ver com isso, se teve a ver com outra coisa qualquer. Mas vou tentar resolver aqui estes problemas e à partida. No pior dos casos, fica como ficou o primeiro. Sim, Ouviste o estou a primeiro ver. todo? Consegui ouvir o primeiro tudo. E o que é que achaste? Vai, consegui. Ah, para começo não é mau. Pronto. Pois, também acho que sim. É, para começo não é mau. Só é como eu disse na outra vez. É o tempo, estás a entender? Andamos ali quase 2 horas a gravar Pois, e acho tu. que as pessoas que ouvem. Mesmo tendo o podcast, mesmo tu parares o pronto, parares o carregas no botão do stop e depois continuas no outro dia, ou noutra altura, ou noutra Sim, hora, ou sim. coisa assim, estás a entender? É grande, percebes? Pois, tu mostraste o podcast a alguém? Familiares ou amigos ou assim? Pois. E. Mostrei principalmente ao pessoal que me segue. Pronto, eu fiz, como tu viste, eu fiz um post, estás a entender? Sim. Do, A minha do, do... pergunta era: tu mostraste a alguém que não tivesse razões para ouvir ao podcast sem ser por te conhecerem? Não te sei responder. Eu mostrei para o pessoal mais próximo. Pois, por exemplo, eu mostrei à minha mãe, ao meu irmão, a amigos meus que por iniciativa própria que nunca iam à espera ou à procura de um podcast deste género. Se bem que o feedback foi maioritariamente positivo, mas o que a Sim, se tu quiseres, está lá. Pronto, está lá no post do meu blog. Tem lá. E houve feedback positivo, estás a entender? Está minha... Ah, lá. não, nos comentários. Sim, nos Ah, comentários. não li, tenho que ler. Mas o que me disseram foi. Depois mando. Mas posso procurar no coisa. No... Sim, o que me disseram foi exatamente isso, é que era muito grande. Sim, mas ó Pedro, mas é exatamente aquilo que eu digo, que eu estava à espera, percebes? Era aquilo que eu estava à espera, Exato. que ia valer a pena, que ia ser grande. Eu avisei todos os meus amigos, olha, está aqui, aviso-vos, é 1h45, portanto, vocês têm que ter, arranjem lá tempo para vocês ouvirem, ou, pronto, coisas assim. Portanto... Olha, eu por acaso não espreitei isto, não tinha espreitado visto, abri agora o fibra de carbono, estás a entender? E esta do Red Bull esconde o jogo. Isso foi um. Não viste o vídeo? É um vídeo que eu Não, eu não pus. vi o vídeo, eu estou visto agora mesmo. Ok. Então, Estou visto agora mesmo. para quem também ainda não viu o vídeo, se forem a fibracarbono.net/blog, está lá um post com um vídeo do Red Bull. Eu achei só interessante. Isto estava aqui, se calhar não tanto para discutir hoje, mas já que mencionaste, a forma como os mecânicos da Red Bull tapam o carro imediatamente assim que ele chega. Eu não me lembro de alguma vez ter visto assim. Certo, poderá até ser recorrente, não é? Mas eu nunca tinha visto um vídeo deles a taparem Já desse eles, modo. quer dizer, basicamente o que eles estão a dizer é que eles são tão rápidos a mudar de pneus como a tapar o carro. Sem dúvida, sem dúvida. É impressionante. O Não, carro mas para, repara uma já coisa, está se todo for... tapado, envolto em mecânicos, não dá para ver nada. Exato, mas repara uma coisa, se fores ver bem, eu acho que foi no domingo dos testes, no domingo dos testes. Estava a ver o coisa do. Estava a ver. Peraí, agora estou a ver. É rápido. Eles tapam a parte mecânica, estou a ver agora a ver o vídeo. Tapam a Tapam. parte de trás, O o difusor, difusor e não é? aquelas coisas. O difusor que. E depois eles põem os mecânicos todos ali. Porque depois, não sei se sabes, no domingo apareceu logo um carro que foi absolutamente. Estava a ver um carro que o Adrian pediu autorização às outras equipas para meterem uma espécie de versão B do RB8. E o carro, basicamente, tinha tudo diferente. Tinha o escape de uma maneira, Sim. Tinha, creio eu, eles tinham criado uma espécie de entrada de ar, que é por dentro, não sei se tem a ver com o buraquinho que eles abriram ali na parte da frente, no bico do pato. Eu sabes que eu esta semana li algures. Eu julgo que foi no Twitter e, portanto, dificilmente conseguir buscar o link. De que aquilo pode ter a ver mesmo o facto da pressão, de alterar a pressão dentro do habitáculo, pode haver uns ganhos aerodinâmicos. E, portanto, aquele ar pode ir mesmo todo para dentro do carro, como o Adrian Newey diz. Mas pronto. Não vamos conseguir saber, se calhar, nunca. Exato, quer dizer, é a maneira deles de ganharem algum. Vamos ver se. Vamos ver se. O que é que isto pode dar, não é? Para a Red Bull, só vendo agora em Melbourne isto. Por cima, pronto, fecharam agora os testes, acabou tudo. Já temos as novas, finalmente o carro da Marussia já passou no crash test. Finalmente o carro do HRT já passou no crash test, já foi apresentado. Deixa-me dizer-te uma coisa. Feio. Feio que dói. Achei Mas horrível. são todos são feios que dói. Não, não, Hoje a pintura. vinham. Principalmente a pintura. Horrível. Mas a pintura, eu disse que a pintura fazia-me lembrar um gelado do Häagen-Dazs, portanto. Hoje à tarde estava a ler no Twitter o Montoya a dizer, praticamente a gozar com os gajos da Fórmula 1, a dizerem que, pronto, que basicamente que aquilo é uma piada, os novos narizes, basicamente que aquilo era uma piada, É um portanto. bocado, mas também deixa-me que diga, também me fartei de rir com o acidente dele, na NASCAR. Ah, sim. Então, olha o que é que se sabe fazer. Acontece, Nunca partiu antes qualquer visto, coisa. nunca antes visto. É. Nunca antes visto. E provavelmente não será repetido. Pois. Olha, o que é que nós podemos falar hoje? Nós podemos falar hoje. Lembras-te de termos combinado a semana passada que houve um tópico a semana É passada que isso que eu ia falhou, dizer. não é? Que é o Sim. Autosport, o novo Autosport português. Sim. É isso. Porque nós vamos ter o pronto, basicamente é três ou quatro tópicos. Espera aí, dá-me um instante que eu tenho ali o coisa na mala, está bem? Tá bem, A tá bem. revista na... Sim. Pedro. Sim, estou aqui. Pronto, então olha, tenho aqui a revista. Agora puseram uma coisa a dizer, número 1 Março, quer dizer, parece que é a mesma refundação do Autosport. Sim. Por acaso eu vi este mês, por acaso é muita coisa interessante, de facto, mas eu tenho aquela sensação que é tudo muito, eles foram muito buscar muito ao passado, percebes? Sabes que Tens aqui eles muita também coisa. lançaram isto num período morto do automobilismo, não é? Exato, eles foram buscar muita coisa do Portanto, passado, mas notícias tem lá, mas fresquinhas tem. há pouca coisa nesta altura. Não, mas por exemplo, tem vários pronto, motivos. Tens rallies, tens o Endurance agora, tens a Fórmula 1, obviamente, tens todo o terreno, tens pronto, por exemplo, quem ainda não viu, posso dizer-vos que, por exemplo, tem a apresentação da Toyota DS30, da Endurance, tem uma entrevista com a Adrian Newey, tem, por exemplo, coisas do passado, quer os rallies, por exemplo, tem uma do Pedro Matos Chaves a correr no, nos Indy Lights. Pronto, o WTCC, que agora este ano vai ter seis construtores. Sim, seis ou sete construtores, não tenho certeza. E tem, por exemplo, a última página, antes mesmo da última página, é uma fotografia do Gilles Villeneuve, não é? 1979, que eu sei como título, do tempo dos posters ao YouTube. Paulo, Portanto. deixa-me só interromper para dizer uma coisa. Algum do feedback que eu tive, Diz. foi de, em algumas situações, falta de contexto. Ah, Por sim. exemplo, agora aqui nesta situação, quem não souber o que é o Autosport, ou principalmente para quem nunca tenha aberto um Autosport, quem nunca abriu um Autosport, se calhar fica um bocadinho assim do nada. se calhar um bocadinho de contexto, o Autosport, Exato. Autosport é uma revista. primeiro começou como sendo um Pronto, para quem jornal, não não é? sabe. Exato. Começou por sendo um jornal semanal, às segundas ou terças-feiras. Depois passou há cerca de 3 anos, ou 4, não tenho agora assim 100% certeza, passou para a revista. Sim. Continuava a sair semanalmente. E no passado mês de fevereiro decidiu sair como revista mensal. Com pronto, com uma versão online em que tu tens de pagar. Que será semanalmente, provavelmente. Diz-me uma coisa, qual era o preço antes e agora da revista física? A revista custava 1,95 € ou 2 € praticamente, e agora vale 3 €. Ok. Provavelmente pode ser até. O que não é mal todo. As revistas masculinas, digamos assim, uma GQ ou uma Maxima, ou agora provavelmente no futuro a Playboy, valem entre 3 € e meio e 4 €. Portanto, para uma revista mensal é um bocadinho mais barato. Ok. E a versão online, tanto quanto eu Tens que consegui pagar. ver, eram 80 cêntimos. Exato. Mas eu penso que eles online vão ter mais conteúdos, certo? Sim, basicamente eles querem funcionar nos moldes da Autosport Britânica. A Autosport Britânica também tem isso, tem uma secção que é exclusivo dos assinantes. Funciona também um bocado isso, pronto, básica, por exemplo, assunto, como é que eu ia dizer, matérias que só são feitas para ali, Certo, digamos certo. assim. E a tua opinião sobre esta mudança, no geral, é positiva ou é negativa? Eu acho que é um bocado cedo para dizer. Eu posso dizer que eu gostei pronto, como está o Autosport. Tem mais conteúdo, digamos assim, é mais variado. Tem mais conteúdo. A diferença entre uma revista, por exemplo, uma revista semanal, tens que correr, entre aspas, para fazeres as matérias da semana, e uma mensal, tu podes ter tempo Fazer coisas mais para compridas, se calhar, não? fazer coisas mais compridas, para fazer coisas mais. Pronto, aquilo que na gíria existe, que é os feature stories, estás a entender? Coisas mais Sim. profundas, em vez de fazer coisas mais em cima do acontecimento. Por exemplo, agora, por exemplo, vai ser o Rally do México, este final de semana. A revista, por exemplo, se tivesse a revista semanal, que sairia na terça-feira, tu farias uma coisa relativamente rápida sobre o Rally. Falarias com o vencedor, saber qual era a prestação dormindo, etc. e tal. Depois, no final, depois, e pouco mais. Aqui, se calhar, vai ser mais pausado para saber, pronto, ter uma análise mais profunda para saber pronto, o que é que as marcas lançaram, o que é que Pois, peças novas eles certo. têm. A mesma coisa vai ser com a Fórmula 1 quando for o Grande Prémio da Austrália. E o Grande Prémio da Malásia, que pronto, vão acontecer no, no, no, ao longo deste mês. Exatamente. Essa parte é que é um pouco estranha, não é? Vamos deixar de ter. O Autosport existe há 20, há Não, 30, 35 anos. 35 anos. O público português, ou o público, os leitores da revista ou do jornal, estavam habituados sempre à segunda-feira, depois do Grande Prémio, vão e compram e leem o que se passou na corrida. E agora isso vai deixar de ser assim. Mas as coisas já começavam a ser. Sabes que. Agora entrou a internet. Agora entrou. Agora a pessoa que está à frente do computador está a abrir a internet, tem muito mais variedade. E não Era é aí que eu queria só. chegar. Era aí que eu queria chegar, porque Não é. eu comecei a ler o Autosport há 6 ou 7 anos atrás. E há um ano atrás deixei de comprar. Porquê? Comecei a consumir tudo online. E desta forma, eu acho que eles fizeram bem. Portanto, vão atrás do público. O público está online, vão atrás do É, público online. E eu, sinceramente, exatamente. eu se conseguir ler o que li na revista online, os 80 cêntimos que eles pedem pelo que lá está, pela revista, nada exagerado. Aliás, é mais barato. Não, e como eu disse, alguém que vai comprar uma revista por mês e gasta 3 € até fica e fica relativamente bem servido. Exatamente, E, exatamente. e também, como eu disse, é relativamente mais barato, por exemplo, pronto, as revistas, pronto, mensais também, outras revistas mensais, que sejam de automóveis, sejam de outra coisa qualquer, que andam sempre por aí, não é? À volta dos 3 euros, 3 euros e meio, 4 euros. Portanto, até é relativamente mais barato, não é? Sim. Mas também pode ser um preço de lançamento, não é? Mais tarde poderá aumentar mais um bocadinho, pode chegar a estar aos 3 euros e meio, etc e Certo. tal. Tu chegaste Portanto, a ler a versão online? A espreitar? não. A primeira edição é gratuita. Não, não. Digo uma coisa. Agora a Autosport Online, como está, como é que eu ia dizer? Está relativamente confuso. A Percebes? mudança confunde sempre quem estava habituado ao que existia antes. Exato. Primeiro tudo, mas isso é uma questão de adaptação. Mas o que eu acho é que, por exemplo, há coisas que, bem, enfim. Primeiro de tudo, há várias barreiras. Primeiro de tudo, há várias barreiras. Há a barreira, por exemplo, daquelas pessoas que têm que se registar para ler o normal, não é? Uhum. O site normal. Há os que depois querem registar-se e depois têm que passar um processo mais complicado que era anteriormente. E depois há aqueles que pagam os tais 80 cêntimos para ler a edição do, pronto, a edição online, pronto, uma espécie de revista, não é? Por exemplo, tens a edição zero, porque a edição 1 vai ser no dia, na semana que vem, pronto. Uhum. Mas esta Portanto, isto online é semanal. Não eu sabes. creio que é quinzenal. Eu 15 não. creio que é Ok. quinzenal. Quinzenal ou semanal ou quinzenal, não tenho 100% de certeza. Como eu digo, pronto, o Autosport é interessante, mas não é propriamente pronto, a minha escolha número um, não é? Portanto, eu sei, eu acho que há uma não é uma hipótese. O que a Autosport fez neste momento é deslocar-se de um sítio para outro, no sentido de ao querer ser uma revista mensal a falar sobre desporto, em vez de ser uma revista de automóveis, só fala que todos os outros só falam comércio e indústria. Nesse aspecto, a Autosport é única, não é? Mas depois larga o espaço semanal que fica por preencher. E não sei se vai ser alguma vez preenchido Certo, ou certo. será preenchido dentro em breve. Tem essa particularidade, não é? Por exemplo, o Autosport, de uma certa maneira, não tem rival à altura, não é? Pois, porque estamos num meio pequeno e tal, o Exato. suporte tem experiência. Exato. Exato. E depois o Autosport também faz parte de um grupo, não é? É ao contrário, por exemplo, tens as revistas masculinas, não é? Tens uma GQ, depois tens a Max Man, que depois tens a Penthouse, depois tens a Playboy. Pois tens o que quer que seja, ou seja, tens ali 3, 4, Men's Health, tens ali 3, 4, 5 revistas, têm todos mais ou menos o mesmo preço e tentam variar, não é? Mas depois se tu abres o conteúdo, tu vês que aquilo basicamente é moda, entrevistas e ocasionalmente lá vês a senhora semi-nua, não é? Portanto, nesse aspecto, por exemplo, mesmo que não fizesse a mudança que fez o Autosport, estaria num sítio onde não tem rival à altura. Pronto. A questão que eu acho que lhes motivou a mudar é de estarem a perder. Eles certamente saberam isso mais do que ninguém, quantas revistas conseguiam vender por semana, e estarem a ver que o público deles está a se ir embora da forma como eles estavam a tentar lá chegar. E Sim, por causa das va por causa de, do de, de... online, não é? Da internet. Online, da internet e do facto de, epá, para que é que eu vou ler a mesma coisa? Para que é que eu vou gastar 2 euros a comprar uma revista se eu consigo ler tanto ou mais do que eles de graça? Exatamente, É. exatamente. Portanto, Mas depois repara, também há uma questão, Para já o preço, a diferença de preço, eles conseguem baixar o preço porque os custos de distribuição, mas os custos de distribição deixam de existir, né? Não deixam, não, vão passar a não ter. Cortaram, em vez, sim, Quer dizer, pronto. fazem uma Vão revista por mês menos 3 vezes, vão menos 3 vezes à estrada, digamos assim. e não é Vão só menos isso. 3 vezes. É que produzir uma, vender uma revista física tem custos para eles. Eu pago 2 euros, mas eles não, quer dizer, é preciso imprimir, Olha, transportar, essas coisas todas, não é? eu vou dar pronto, um pequeno número para quem a Autosport este mês tem 106 páginas. Pronto. Agora tinha que ir buscar, mas por exemplo, eles deviam gastar 48, provavelmente 48 páginas na revista semanal, ou seja, se for 48 páginas vezes 4, pronto, digamos assim, eles têm menos papel gasto por mês, não é? Sim. Pronto, que eles gastavam semanalmente, não é? Pouparam no papel, pouparam no papel, pouparam nas vezes que distribuíram. Poupam, pronto, no, naquilo que eles iriam pagar para fazer, pronto, as Sim. revistas quatro vezes por mês. Repara que esta decisão deles parece E financeiramente faz depois todo sentido, parece que faz todo provavelmente, sentido, não é? mas por exemplo, tens aqui uma revista que provavelmente vai vender 50 mil exemplares por mês, ou 60 mil, estás a entender? Eles se calhar metiam de 40 mil por semana. Mas depois, feitas as contas, se calhar eles estavam a ter mais prejuízo assim do que agora com a nova edição, e depois agora metem uma edição online, não é? Eles também vão ganhar algum dinheiro com isso. Exatamente. E agora, eu Temos se... que ver por aí, não é? Agora imagina, tens uma edição a 80 cêntimos. Se tu conseguires que 10 mil pessoas consigam aderir à versão online, faz as contas, não é? Certo. Agora, É dinheiro. sim, claro. Não é uma parte enorme, mas é dinheiro. Agora, Mas há dinheiro. para mim, só falta aqui. Que eles, eu acho que eles têm que resolver, só lhes falta um pormenor importante, que é a questão da Não são os qualidade. brindes, pois não? Não Diz? são os brindes, pois não? Não são os brindes, pois não? Os brindes? Sim. Não, não, não. Não, Não isso quero, eles, sabes? eles davam DVDs ou assim, não? Não, chegaram a dar. No, eles, houve uma altura do Rally de Portugal que eles fizeram umas t-shirts e uns bonés e tal. Eu ganhei alguns bonés assim. Eu não sou fã de bonés, mas eu queria criar t-shirt, mas só havia bonés. Certo, então não está a apanhar bonés. Ok, mas o que eu queria. Para mim, há aqui um pormenor que eles têm que ter atenção: que é. Mas aí vais para o online. Não, não, Provavelmente o online deve mas... meter meter como faziam na versão semanal. Estás a entender? Por exemplo. É aquilo que eu estava a dizer há bocado. Rally do México, por exemplo, agora março. Rally do México, os 12 horas de Sebring, o Grande Prémio da Austrália, o Grande Prémio da Malásia, depois no final do mês o Rally de Portugal, que eles vão ter que fazer uma coisa especial. Sabes isso? Entre Pois faz outros, sentido. faz sentido. Entre outros, leres uma revista mensal, tens uma coisa. Isto é para tu leres, uma revista mensal é para tu leres num dia qualquer à noite. Para apreciares, pronto, basicamente serve para isso. Certo, mas há aqui uma questão que eles têm que resolver, que é a qualidade da revista. Eu fui ler a edição zero. E achei. Ainda não me consegui decidir se gosto ou não gosto. Mas achei que, face à qualidade da revista, eu digo visual, talvez. Ou da forma como está disposta a informação e as coisas estão articuladas. Achei que a edição que eu comprava há mais de um ano atrás estava melhor. Confesso que não tenho visto um Autosport recente. E esta qualidade era. Eu experimentei ler no computador, consegui, não tive problema. Experimentei no iPad, e não consegui. E a mim parece-me que este do online deles devia ter atenção os tablets. Aliás, eles fazem publicidade a isso, consegue ler no computador e no tablet. Eu não tentei, não fiz grande esforço para tentar perceber onde é que estava o problema, se era meu, se era deles. A verdade é que eu não consegui. Portanto, não tenho opinião, Exato. mas logo aí eu fico a pensar, epá, isto já não está a correr tão bem. Porque eles, se tiverem atenção aos tablets, ou se tiverem mais atenção aos tablets, eu penso que eles conseguem chegar lá. Porque é Eu um. acho que eles, eu acho que eles, sabes que o que estamos a falar, quando estamos a falar de tablets, é uma coisa relativamente recente. Claro, claro. Surpreende-me. Mas repara, Paulo, foi por causa disso que eu deixei de comprar a revista. Foi por causa dos. Foi quando comprei o iPad. Sim, mas ó Pedro, pronto, como tu sabes, aqui a 2 ou 3 anos, provavelmente os iPads vão ser muito mais importantes do que são agora. Não tenho dúvidas. E eu acho, sim, e eu acho que aí o AutoSport terá a oportunidade de se adaptar à situação. Pronto, mas como eu te digo, eu acho que essa parte, esse defeito, eles sabem que tem que o corrigir o mais depressa possível. E espero que nas próximas edições corrijam essa parte. Também espero e vou estar aqui para ver. Vamos falar de outra Era o coisa? que eu ia dizer. Vamos falar da Maria de Vilota? É um assunto atual. É um assunto atual. Não podemos. Vamos Não nos... contextualizar os nossos Ouvintes. ouvintes. Vamos embora. Estamos a gravar isto numa quarta-feira e esta tarde foi anunciada que a Marúcia, antiga Virgin, contratou a piloto espanhola Maria de Vilota para o seu programa de testes da equipa. Que, para quem não sabe, a Maria de Vilota tem 31 anos e é filha do piloto espanhol Emílio de Vilota, que também tentou a sua sorte na Fórmula 1 entre 1977 e 82, sem grande sucesso, diga-se. A Maria de Vilota tem experiência nas fórmulas de produção, de formação, quero dizer, e a última vez que ela correu foi na Fórmula Super League, tal competição monomarca, onde o automobilismo se misturava com o futebol, Competição super correndo depois. espetacular, deixa-me só acrescentar. Correndo com as cores do Atlético de Madrid. Portanto, e no final do ano passado, meio do, aliás, do ano passado, testou um R29, creio eu, um R29 de 2009, pela Renault barra Lotus, em Paul Ricard, e aparentemente correu de fo digamos que ela ficou com ideias de que podia ser piloto de Fórmula 1. Pronto. Agora, em relação a pronto, primeiro que tudo, vai ser. Vamos a ver se a Marúcia vai dar essa hipótese. Poderá ser a primeira vez em 20 anos que queríamos ver uma mulher num carro de Fórmula 1 num final de semana de Grande Prémio. Não é? Quem foi a última? Porque Isto é a pergunta que as pessoas estão a Giovanna ouvir. Amati, para quem não sabe, a última vez foi em 1992, com a finada Brabham. Estava a dar as últimas, e nessa altura, era com a Giovanna Amati, que é italiana, e correu durante 4 grandes prémios, nunca se qualificando em alguma corrida. Portanto, há uma coisa engraçada, estava a dizer isto com alguns amigos meus. Normalmente as mulheres não são tão competitivas como os homens, não é? Não conseguem tão bons resultados quanto os homens. Pronto, temos a exceção da Indy, temos a. Mas sabes que na Indy. Mas o que eu acho engraçado, mas por exemplo, é só para acabar, mas o que eu acho engraçado é que a Maria de Vilota, pode ser tão boa em termos de resultados como o pai. Porque o pai andava sempre pelo final da grelha, pelo menos em termos de Fórmula 1. E ela, se alguma vez conseguir essa hipótese, quando conseguir dinheiro, não é? Ou se alguma vez conseguir esse dinheiro e meter o pronto, se ter a hipótese de correr, provavelmente não vai muito longe, não é? Digo eu. Claro, mas hoje em dia, quando se fala de uma mulher no automobilismo, atualmente temos a Danica Patrick, que corria na Indy E agora foi para a e que NASCAR? agora foi para a NASCAR, mas ela é um fenómeno de popularidade, não necessariamente pelos resultados em pista. Não. Porque é assim, Pedro. Primeiro de tudo, ver piloto. ver mulheres pilotos a correr no automobilismo já se está a tornar menos raro. E ainda bem. Certo. Aos poucos e poucos, sabe-se. Claro, falta aquela aquele bocadinho assim que os transforma em pronto, um piloto competitivo como os homens, não é? Por exemplo, a Danica é competitiva, tem algum talento, tem um grande defeito, não consegue correr em pistas de rua, e também tem um enorme, pronto, tem uma enorme publicidade por causa da parte publicitária, que ela trabalhou muito bem a publicidade, ainda por cima nos Estados Unidos, claro, não é? As pessoas conhecem ainda tanto a correr num carro como ter pousado para a FHM. Entendes? Há uma rapariga que agora apareceu na GP3, que é italiana também. Chama-se Vitória Piria, acho eu, que é Pria ou Piria, ou coisa assim. Fui ver, fui, pronto, fui informar-me no Google, e na página dela, online dela, tens o calendário dela. E estamos a falar de uma menina de 17 anos. Ou seja, ela sabendo que as coisas são mais difíceis do que, por exemplo, com um rapaz, com um homem, digamos que entre aspas, vendem a sua imagem, não é? Tu teres uma piria pronto, a mostrar-se de lingerie pronto, com lingerie sentado em cima de uma meia dúzia de pneus, vende tanto quanto, ou angaria mais publicidade ou mais nome do que, por exemplo, os rapazes, não é? Claro, isso é portanto uma estratégia para chegar mais longe, certo? Ou para arranjar mais dinheiro, que é para poder ir mais longe possível. Claro, não é? Exatamente. Por exemplo, a Índia este ano tens agora a Simona de Silvestro, que é a Suíça, que é provavelmente a mais talentosa delas todas. Tens a britânica, que é a Catherine Legg, que já correu na kart e agora volta. Teve na DTM e agora volta. Tens, por exemplo, a Sarah Fisher, que agora já foi piloto, agora é dona da equipa. Tinhas a Milka Duno, que é venezuelana e que andava sempre pelos últimos lugares, mas tinha uma enorme publicidade porque parece que o marido era administrador da tal empresa. E porque tinha, como é que eu ia dizer, tinha outro tipo de atributos que fazia Certo. valer, estás a entender? Exatamente, exatamente. Então, Fazia valer o nome, não é? Toda a gente andava à procura da senhora, viam menos os resultados desportivos do que. Quer dizer, é muito. Apesar de elas aparecerem cada e há vez vídeos no mais. YouTube dela e da Nénica em grandes peixeiradas. Exato, né? Porquê? Porque a Milka era uma chicane móvel. Compreendes? Por exemplo, eu sei que a Sarah Fischer não era uma chicane, nunca foi uma chicane móvel. A Catherine Legg, que teve um acidente muito, muito aparatoso, creio que em Road America, ainda andava na kart, não é propriamente uma chicane móvel. Quer dizer, claro, e a Simona de Silvestro, o ano passado, teve um quarto lugar em São Petersburgo. Portanto, não são adereços, não é? Dentro de um carro e andam, não é? São pilotos capazes, são. Agora. E a Simona. Eu acho que é Simone, não é? É Simona, que é a prima do Simona. Sebastian Buemi, não é? Simona, talvez. Sim, a Simona é. Não, é Natasha Ganshang, é isso. Que é outra suíça. Essa é que é a prima do Sebastian Buemi. Portanto, estão a aparecer cada vez mais. E os exemplos quer da Danica, quer da Simona, quer de outros, estão a começar a convencer outras raparigas, que agora estão nos tempos da adolescência, não é? A procurarem carreiras. Pronto, que é uma carreira competitiva nos automóveis. Tens a Bia Figueiredo, que é brasileira. Eu conheço uma rapariga que tem 16 anos, que agora vai para os Estados Unidos, que é brasileira, que é a Sabina Coronama. vai correr numa categoria pronto, numa categoria de formação de base nos Estados Unidos, e o objetivo dela é chegar à Indy em 2016. É Que um idade é que ela objetivo tem? positivo. Ela tem 17 anos. 16 ou 17 anos, não tenho assim 100% de certeza. Mas já correu monolugares no Brasil. Teve resultados que não são desdenháveis. Quer dizer, quer dizer, por todo o mundo, não é? Há raparigas que querem ser como elas e querem ser tão boas e provavelmente serão tão boas ou melhores que os rapazes. Quer dizer, o jogo está-se a abrir, não é? Cada vez. E provavelmente elas podem ter algo que pode ser até desvantajoso em relação aos rapazes, não é? Se forem, imagina, se tivesse uma rapariga bonita, estás a entender? O marketing que ela pode angariar potencialmente para depois correr, não é? É enorme. Compreendes? Claro, claro. Pode Agora. arranjar mais facilmente o dinheiro para correr numa competição qualquer, numa das categorias de formação, e subir até à Fórmula 1 ou até à Indy. Agora, como nós sabemos, se nós repararmos, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, nós vemos que em todas as provas as senhoras fazem tempos e têm performances piores que os homens. Não é? Isto é, portanto, vamos olhar para os 100 metros, os tempos são diferentes, Exato, não é? exato, são Portanto, há uma diferentes. É por isso que a capacidade física há uma natural das pessoas, dos homens e das mulheres são diferentes. das mulheres. Mas aí E a estamos. minha Mas aí. pergunta é para ti é: será que essa diferença natural poderá ser impeditiva de vermos algum dia uma mulher a fazer pódios ou mesmo vitórias na Fórmula 1? Não creio, não creio. Sabes porquê? Diz. Porque tu tens o exemplo da Michel Mouton. Era aí. Compreendes? Sim. Tens o exemplo da Michel Mouton, que ganhou 4 ralis e quase foi campeão do mundo em 1982. Compreendes? Portanto, não é tanto por Mas aí. repara, as exigências, se calhar podemos. Porque estamos a falar de endurance. O caso da Michel Mouton, eu acho que é um exemplo, estás a entender? Quer dizer, estamos a falar de alguém que ganhou ralis frente a homens. Portanto, não é por aí que diz, os mulheres nunca ganharam nada. Não. Historicamente está provado que não. Que é o contrário. Vão ganhar. Eu acho que vai. E a Danica já ganhou uma corrida, Uma pelo corrida, menos. só uma. Ganhou uma corrida. Portanto, e aguentam até ao fim. Fazem boas classificações. A Simona faz boas classificações na Indy. A Danica já subiu ao pódio. Coisas assim. Portanto, não é, não, não, nunca se vai dizer, não vão ser capazes de nada. É claro, não é? Tu tens o grande exemplo que é a Fórmula 1, só dos centenas de homens que tiveste, só tiveste 5 mulheres, só tiveste 5 mulheres, e só uma é que pontuou, e foi meio ponto. Será possível que, de facto, as exigências físicas na Fórmula 1 sejam substancialmente diferentes dos ralis? Eu não me lembro Tem se nada. eu não me lembro se o ano passado, quando o Sebastian Loeb testou pela Toro Rosso, se ele fez alguma referência a isso. Mas o Sebastian Loeb há de ser é um desportista de elite, não é? E, portanto, há de estar bem preparado Exato, o fisicamente. Sebastian Loeb é um desportista de. Sim, mas ao Pedro, mas tu também não precisas olhar. Olha o Kimi Raikkonen, que foi Pois. para os rallies. Estás a entender? Não, A mas grande diferença. ele quando voltou, uma das coisas que eu me lembro que ele disse foi que ia ter que se preparar melhor fisicamente. E que se andava a preparar melhor fisicamente, principalmente na zona do pescoço. Porque Porque é diferente, porque repara uma coisa, primeiro que tudo, o piloto de Fórmula 1 está sujeito a força 5Gs laterais. Estás a entender? É por isso que ele tem que se preparar no pescoço. Tem que se claro. preparar melhor no pescoço. Um piloto de ralis está dentro de um carro com roll-bar e se apanhar 2Gs já é muito bom. Compreendes? Mas isso eu diria que é uma diferença substancial. É uma diferença substancial. Mas, por exemplo, estamos a falar de uma mulher piloto que está, por exemplo, numa oval rápida, como Texas ou como Fontana, estamos a falar da kart, da Indy. Elas aguentam facilmente os 5 Gs. Compreendes? E a Danica ganhou no oval. Não ganhou no circuito de rua. Aliás, ela detesta circuitos de rua. Não está bem com circuitos de rua. Por exemplo, a Simona, que é europeia, que é suíça, corre em circuitos. Dá-se bem com os circuitos. Quer dizer, a capacidade de endurance das mulheres pode ser trabalhada. Compreendes? Não é por aí. Elas podem estar tão em forma como nós e podem aguentar melhor ótimo. A resistência como nós. Percebes? É mais uma questão de talento. É como teres bons pilotos e como teres maus pilotos. Ok. Então o resto é como esperar. É como teres um Sebastian Vettel ou, vamos supor, um piloto amador, assim, Então, Giovanni então, Labaggi ou resta-nos esperar que ela tenha a oportunidade de saltar para dentro do carro, algures durante esta época, mesmo que seja durante um treino livre, e que consigamos comparar os tempos dela com os do Glock ou com os do Charles Pic. Exatamente, mas eu já digo que a partida não será muito... Como é que eu ia dizer? Não, vai ser uma diferença relativamente grande, porque ela não tem tanta experiência de mexer no carro. Não vai ter tanta experiência em mexer no carro como vão ter os pilotos titulares, por causa da restrição de testes. E agora vai-se abrir um bocadinho mais, vai haver uma testa meio de época. Vai haver uma sessão de testes a meio de época. Mas, por exemplo, não vai ter tantas hipóteses. Não vai ter tantas hipóteses de mexer num carro como mexem os titulares. Vai ser assim com todos os terceiros pilotos da época. Quando isso acontecer, se ela for 2 ou 3 segundos mais lenta por volta, sabemos que alguma coisa está errada. Se for, diria eu, até 1 segundo, dependendo se calhar da pista. Sim, também é verdade. Mas embora eu diga que se tiver, por exemplo, 2 ou 3 segundos mais lento, eu diria que eu colocaria tanto quanto os outros pilotos de testes, estás a entender? Que pode ser o carro. Não te esqueças que o Marussia vai ser o carro, provavelmente vai ser o carro mais lento vai ser provavelmente o carro mais lento do pelotão a par da HRT. Também temos que ver essa daí eu dizer que temos que a comparar com os pilotos da Marussia. Os pilotos de testes, os outros pilotos de testes, quando existirem. Temos que fazer uma. Nós temos que desejar boa sorte à senhora de Vilota. Que seja tão boa como a. Que seja melhor que o pai, não é? Duvido, mas pronto. Mas sou eu. Pronto, e vamos a ver se a Marussia vai dar uma chance, não é? Para ser terceiro piloto da marca durante os fins de semana do Grande Prémio. Tu que escreves português com grande fluência, qual é o género feminino de piloto? Eu ponho a piloto, estás a entender? A piloto de testes. Okay. Ou porque pilota não soa lá muito bem, não é? Mas isto é como presidente e presidenta. Compreendes? Certo. Há quem diz a presidente, ou o presidente a presidente, há quem escreve presidenta. Presidenta soa mal. Sim, exato, soa mal. Soa mal. É? Então, portanto, se tu falas o piloto ou a piloto, soa melhor do que a pilota. Certo. Pronto. Certo. Está esclarecida, essa parte está esclarecida. Exato. Agora, olha, podemos falar do... Eu queria falar uma coisa na semana passada que deixamos passar. Eu queria falar sobre... Para quem não segue o meu blog, eu ando... Podes fazer referência. Pronto, quem não segue o Continental Circus, sabe que eu ando a pôr, de quando em quando, imagens de um filme que Hollywood está a fazer sobre a temporada de 1976 da Fórmula 1, que é basicamente a luta entre o Niki Lauda e o James Hunt. O filme vai se chamar, pelo menos o título é provisório, chama-se Rush. Vai ser realizado pelo Ron Howard, que entre outros já fez o Apollo 13, o Frost vs Nixon, e uma band brilhante. E vai ser, e o argumento vai ser escrito pelo britânico Peter Morgan. Quem vai fazer o papel de Lauda é o Daniel Brühl, para quem não sabe, é o que faz o Adeus Lenin e o Inglourious Basterds. E o James Hunt vai ser interpretado pelo Chris Hemsworth, que é o Thor dos Vingadores. Pronto. Certo. As filmagens já arrancaram desde há semana e meia num aeródromo inglês que é Blackbush, que é em Blackbush, e praticamente e já andaram a fazer filmagens em Brands Hatch, e basicamente eles estão a recriar a temporada, pronto, a temporada de 1986. Isto vai ser um formato de, não é documentário, é mesmo um filme. É mesmo um filme. É mesmo um filme de ficção. Não é um documentário como o Senna ou o que é que Mas seja. Mas é tudo baseado em factos reais. É tudo baseado em factos reais. Estamos a falar da temporada, essa temporada da Fórmula 1. Por exemplo, posso dizer que em Blackbush, na segunda-feira, estavam a filmar as cenas de Fuji, que é a última prova. Pronto, foi a última prova do ano. Foi feita à chuva e que o Lauda desistiu na primeira volta porque quis, não é? E o Mandou James Hunt sim. acabou em terceiro e acabou campeão do mundo. Certo. Pronto. Pois, se calhar aqui valia a pena recapitularmos, se calhar, aqui um minuto ou dois, os eventos principais desta época e o que é que motivou o realizador, ou o que é que motivou este projeto, não é? Isto é a época em que o Niki Lauda tem um acidente, salvo erro, ou não? Tem um acidente em Nürburgring no dia 1º de Que quase agosto. o matou e que o Quase deixou com marcas matou, que permanentes ficou, exato, na com marcas cara. permanentes na cara e nas orelhas. Sim. Ele não tem uma parte da orelha. Tem uma orelha e meia. Exato. Ele passou 15 dias no hospital, teve quase a morrer por causa dos fumos inalados, por causa do plástico que era tóxico. E chegaram a dar-lhe a extrema-unção, segundo o Chegar que. a dar-lhe a extrema unção. Depois ele voltou 40 dias depois para o Grande Prémio de Itália, com ligaduras à volta da cabeça, que, pronto, calçou, pronto, colocou o capacete e depois no final as ligaduras estavam em sangue por causa do, pronto, do aperto e do desconforto, entre outras coisas. Pronto. Para quem não sabe, é a temporada que o Lauda tinha tudo para ganhar, mas se não fosse aquele acidente, provavelmente teria ganho a 4 provas do fim ou 5 provas do fim. Teve o um acidente, ficou fora durante 2 corridas, demorou tempo para recuperar e, entretanto, o seu maior rival, que é o James Hunt, ganhou corrida atrás de corrida. Exceto na Áustria, ganhou o John Watson, mas, por exemplo, ganhou na Holanda, depois ele voltou para a Itália e ganhou o Patterson, mas depois, nas 2 corridas a seguir, ele ganha no Canadá. Ele ganha nos Estados Unidos, ou seja, consegue 18 pontos, enquanto que o Lauda consegue 4 ou 5. E consegue fechar a diferença de tal forma que a diferença entre os dois é de 2 pontos quando chegam ao Japão. 2 pontos ou 3 pontos, creio eu. Quando chegam ao Japão, o Lauda desiste voluntariamente, porque as condições no Japão eram horríveis. Pronto, para terem uma ideia. Os pilotos queriam cancelar aquela corrida. Os organizadores não quiseram. O Bernie Ecclestone, que já começava a mandar, não quis. Era, pronto, apesar de ser o patrão da Brabham, na altura. A prova foi adiada quase à volta de 45 minutos. E depois, quando arrancaram, tinham que arrancar a partir às 4 e tal da tarde, na altura, que era para poderem concluir pronto, ainda durante o dia. No final ganhou o Mario Andretti. O James Hunt tinha que precisar de um terceiro lugar, conseguiu. Foi campeão do mundo com 1 ponto de diferença. O Lauda desistiu, relembra-nos. O Lauda resistiu já durante a corrida. Ao final da segunda volta, ele encostou o carro À à boxe e boxe diz-me: e disse: não quero mais Sim, isto. Isto não quero mais para mim. disto. Prefiro viver a ser campeão do mundo. Como ele disse. E ele estava em que lugar quando desistiu? Ele tinha-se classificado, mas ele tinha-se arrastado, estás a Mas um entender? ponto, Não teve tempo para marcar uma posição. se o James Hunt ganhou o campeonato Se o por um James Hunt ponto, existisse, por exemplo, na não, altura é assim, pontuava até o não, é sexto. assim, por exemplo, sim, pontuava até o sexto, mas, por exemplo, ele tinha que ter um terceiro lugar, ele tinha que chegar ao pódio para ser campeão do mundo. Porque se ele, vamos supor, se chegasse ao quinto lugar, o Lauda ganhava por 1 ponto. Pronto. Estás a entender? E provavelmente se eu ficasse em quarto lugar, o Lauda ganhava por causa do número de vitórias. Porque há sempre um critério de desempate. Claro. Em caso de empate nos. Em caso de empate nos pontos, é o número de vitórias que conta, em caso de empate nisso também, é o número Exato. de segundos lugares, em caso de empate também, no Exatamente. E terceiro, por por aí aí fora. adiante. E por aí adiante. Portanto, aí. Digamos que vai ser. Eu é assim, eu tenho grandes expectativas sobre o filme. Eu sei que com aquela dupla de realizadores as coisas vão ser interessantes de se lerem. E depois há outra coisa, não é? Quer a vida do Lauda, quer a vida do James Hunt são já por si fascinantes, não é? Estamos a falar de alguém que na altura era considerado como computador humano, não é? Que era o Lauda, e estamos a falar de um tipo que era um autêntico bon vivant, que era o James Hunt. Para quem não vive, quem não. Não tem a ideia de como é que era a vida nos anos 70 na Fórmula 1 e noutros, pronto, e no geral, digamos assim. O Hunt tinha fama de festejar à noite, estás a entender? Festejar à noite, festejar nas vésperas das corridas. Quer dizer, em vez das pessoas irem para a caminha, para o hotel e tal, e descansar, porque amanhã vamos levantar muito cedo, ele ia para as festas e ele bebia, ele fumava. Aliás, há montes de fotografias dele no Ele paddock com uma comia lata de mulher, cerveja e um cigarro na outra mão. exato. Ele andava atrás de mulheres, ele tinha a fama de bon vivant. Por exemplo, a biografia dele fala que o Hunt preparou-se, coloquemos entre aspas, preparou-se para o Grande Prémio do Japão, fechou-se no hotel Intercontinental de Tóquio e andou a. E andou a namorar com praticamente todas as hospedeiras da British Airways. As coisas que tu sabes, Paulo. Mas a biografia. Mas era assim a vida. Mas era assim a vida. Certo. Por exemplo, eu há coisa de uma semana eu li o site pessoal de um senhor chamado Alastair Caldwell, que era o team manager da McLaren nessa altura. E então ele conta que eles. Após o Grande Prémio de Itália, por causa da história do que aconteceu em Brands Hatch, em que o Hunt, houve uma carambola na primeira partida e a Ferrari protestou a vitória do Hunt porque parece que os mecânicos. Foi uma coisa relativamente complicada, digamos que o carro deveria ter feito uma volta e não fez, estava. Pronto, tinha a suspensão partida. E eles queriam desclassificá-lo dizendo que os mecânicos tinham mexido no carro quando não deviam e onde não deviam. Depois de terem ido quase até ao Tribunal da FIA, conseguiram o que queriam. Ou seja, isto foi em julho, a meio de julho, e depois, quando se confirmou a desclassificação, já era setembro, ou seja, 3 meses. E a diferença do que já era de 9 pontos, ou 8 pontos, ou o quê, depois alargou-se para 18. E então o Alistair Caldwell, que era o team manager do James Hunt, que tinha cuidado do James, quase tinha que ser a ama seca do James Hunt, que era para ele não, digamos que não fizesse muitos disparates, pelo menos no final de semana da corrida. E então ele dizia assim: olha, desistimos, Lauda ganhou, parabéns, não conseguimos e tal. E então, e isto aconteceu no Canadá, estava a ir para Mosport. Que era onde corria na altura o Grande Prémio do Canadá. Pois isto em O James Hunt 76. andou todo o fim de semana a jogar ténis, a deitar-se tarde, a tentar pinocar com a cantora do hotel onde estavam hospedados. Teve de pé até às 4 da manhã a festejar e depois no dia a seguir, às 8, levantou-se, foi para o carro e ganhou o Grande Prémio. E o Caldwell disse: espera aí, então, já que é assim, vamos fazer isto para o Watkins Glen, que era na semana a seguir, que era o Grande Prémio dos Estados Unidos. Fizeram exatamente a mesma coisa e o Hunt ganhou. E depois ele disse assim: ah, então, espera aí, Funciona a se calhar equipa que podemos joga ter não isto, funciona, vamos experimentar enquanto equipa que ganha não se tivermos mexe. hipótese. E depois é a tal história do. Pronto, muitos dizem que é de Tóquio, muitos dizem que é ficção. Mas pelo que eu leio do Caldwell, eu acho que não é assim tão ficção. Não é tão ficção assim. Há um elemento de realidade ali. Agora, se andou a comer 35 hospedeiras numa semana. Porque, por exemplo, o Hunt, Quando ganhou o título, eles voaram de volta para Londres. É um voo de 12 horas ou 14 horas e é muito desgastante. O Hunt andou a beber todo o voo, andou e chegou a Londres Completamente bêbado, bêbado. completamente bêbado. Ele fez entrevistas à BBC bêbado. Pronto, para terem uma ideia. Ele comemorou, pronto, estavam 300 pessoas em Heathrow à espera dele. E ele estava grogue, tinha bebido meia dúzia de cervejas pelo caminho, uns whiskies aqui, um outro whisky ali, na primeira classe da British Airways, e no final disse: ah, obrigado a todos e tal, obrigado a todos por terem vindo aqui. Mas ele estava completamente, quer dizer, o pessoal não devia suportar o bafo de álcool do Hunt. Existem filmagens disso, não? Ah, que eu já vi. Se conseguissem... Ah, que eu já vi. Se conseguissem... Procuras no YouTube. Porque eu digo isto porque eu vi essas imagens, não é? Quer dizer, e eu compreendo porque é que Hollywood quer fazer um filme sobre o Hunt, quer sobre o Lauda, porque estamos a falar de duas pessoas completamente diferentes, numa época completamente diferente. Por exemplo, que a Fórmula 1 não é aquilo que tu vês agora. Eram paddockzitos, os mecânicos andavam mais ou menos à civil. E a diferença entre, por exemplo, uma oficina mecânica e um paddock de Fórmula 1 não era muita. E os carros, pronto, metias tendas para a hospitalidade e qualquer pessoa podia circular dentro das boxes e tirar fotografias aos carros, às peças dos carros. Hoje em dia não tens nada disto. Estás a entender? Hoje em dia é tudo muito artificial, parecem hospitais, os paddocks parecem hospitais. Eu de certa forma gosto disso, sinceramente. Sinceramente gosto desta forma moderna de fazer Fórmula 1, Pois, que é levar tudo ao limite, exato, certo? mas depois tu fores ver, perdes o calor humano, não é? Epá, nunca estive num paddock, não sei avaliar. Mas pelas fotografias, por exemplo, havia e há circuitos que eram no meio de ninhos, não é? Que Havia, eram no meio falámos a de ninhos semana e. passada do Grande Prémio da Coreia, por exemplo. Exato, que era no meio de, que é no meio de ninhos, mas, por exemplo, pronto, digamos que há ali um certo elemento que se perdeu pelo caminho, estás a compreender? Por exemplo, eu leio coisas do pessoal brasileiro quando ia para Interlagos ou para Jacarepaguá e tinha um contacto mais ou menos próximo. Um tocato lá com pilotos, estás a entender? E viam os carros, por exemplo, os mecânicos andavam de tronco nu, não é? Pelo calor, estou a falar do Brasil, No não é? Brasil, Porque eles corriam em janeiro e em fevereiro, que é que é o mesmo verão, que é o verão, verão austral, exatamente. não é? Hoje em dia não tens nada disso, não é? Por exemplo, hoje, por exemplo, as fardas só surgiram nos anos 80. Estás a entender? As fardas que os pilotos usavam, essas coisas todas, Claro. só surgiram nos anos 80. Fins dos anos 70, prontos, por aí. Portanto, já vês. Pois, na altura, isto em 76, se formos ver imagens, por exemplo, o James Hunt parece com o macacão da McLaren vermelho, não é? Ah, e há outra coisa. Sim, há. Mas também há outra coisa. Os pilotos, por exemplo, podiam ter os seus próprios macacões. Estás a entender? Eu Ah. dou-te um exemplo. Eu dou-te um exemplo. O Gilles Villeneuve teve sempre um macacão branco quando estava da Ferrari. Ah, Estás foi? entendendo? Não era. Tu hás de ver, raras vezes ele usou um macacão vermelho. Ele usava o seu próprio macacão. Estás a entender? O Nigel Mansell, nos tempos da Williams, durante muito tempo, tinha macacão vermelho. E o Nelson Piquet tinha um macacão branco. Era Certo. perfeitamente normal as pessoas, por exemplo, não terem macacão com as cores da equipa. Compreendes? Estou a ver Sei agora lá. aqui uma foto. Realmente, realmente tens razão. Realmente tens razão. Por exemplo, havia cláusulas contratuais. Eu te lembro disso porque eu li cláusulas contratuais dos contratos do Gilles Villeneuve. Ele, por exemplo, tinha direito ao seu próprio macacão. Pronto, como toda a gente, tinha patrocinadores pessoais. Claro. Mas, por exemplo, tinha direito ao seu próprio macacão. Não é? Não era o macacão fornecido pela Ferrari. Estou a perceber. E há muitos exemplos. E olha, o Carlos Reutemann tinha o seu próprio macacão. Creio que Deixa-me ver se o. Não. Por acaso até não. O Jody Scheckter, quando foi para a Wolf, manteve o macacão que tinha no, nos tempos da Tyrell. Estás a entender? Está lá, há Sim, isso é um exemplo um bocado extremo. É um exemplo um bocado extremo. Não, mas eu estou a falar. Pronto, eu estou a falar da cor. Não estou a falar eles andarem. Quer dizer, tipo, a The Wolf e está aqui Claro, os uma patrocínios têm coisa que da mudar, e os Tyrell. nomes, isso é. Tira os patrocínios. Mas, por exemplo, só para teres uma ideia, se fores ver, se tu conseguires ver o Villeneuve e o Scheckter na Ferrari em 79, tu hás de ver que eles têm muito mais os patrocínios pessoais deles. E depois assim num canto superior direito, estás a entender? Discretamente tens ali o cavalinho rampante. Entendes? Quer dizer, basicamente eram os fatos deles. Os fatos deles, não é o fato da, como tens agora, o fato o fato da empresa, não é? Pronto, com um ou outro patrocinador pessoal, mas basicamente são tudo fatos deles. Da marca, não é o Certo. fato pessoal do Kimi Raikkonen, é o fato pessoal de Lewis Hamilton, ou o fato pessoal do Sebastian Vettel. Quer dizer, é o macacão da Ferrari, é o macacão da McLaren e é o macacão da Red Bull, Se bem que ou da eu Lotus, posso estar muito enganado, mas ou da eu Mercedes. tenho ideia que mesmo os pilotos hoje em dia podem ter patrocínio, têm muitas vezes patrocinadores pessoais, em que um piloto tem e o outro não. Sim, isso tem, isso não, isso não, isso tem, eles têm. Isso eles têm, de certeza. Agora, o que eu estou-te a dizer é, por exemplo, nos anos 70 eles tinham os patrocínios pessoais, como tu vês, e os macacões diferentes ou completamente fora de vulgar em relação ao macacão do que seria do macacão da equipa. Certo? E Compreendes? depois isto evoluiu até, dizes tu que a partir dos anos 80 em que os mecânicos começaram a usar também A fardas de partir do equipas. início dos anos 80, fins dos anos 70 e início dos anos 80, é que tu vês as pessoas andarem com fardas da equipa, porque depois sabes que no final dos anos 70 apareceram as marcas, estás a entender? As construtoras, a Renault, a Alfa Romeo, percebes? Principalmente com os motores turbo. A lotes. Não, a Lotus já estava lá há muito tempo. Mas, por exemplo, quando apareceram as construtoras, eles vinham com aquela ideia corporativista, estás a entender? Os fatos todos iguais, os macacões todos iguais, tudo mais. Se vais ver, o Alain Prost e o René Arnoux, quando estavam na Renault, tinham macacões iguais. Se fores ver, eu creio que era diferente, mas, por exemplo, eu me lembro que o Patrick Depailler, quando ele já estava, quando fez as últimas corridas na Alfa Romeo, tinha um macacão vermelho, não tinha um macacão dos tempos da Ligier ou coisa que valha. Mas o Bruno Giacomelli andava com um macacão branco. Há coisas assim. Mas, Certo. por exemplo, todos eles, mas por exemplo, a partir do início dos anos 80, por exemplo, os mecânicos já andavam com fatiotas da marca, da marca que eles usavam, não andavam à civil. Pronto, e as coisas evoluíram, não é? É com o Claro, tempo. claro. Eu acho que é natural. Claro, tem que ser. Estão a representar uma equipa, não é? E então Exatamente. tem que Não, passar uma imagem. eu também acredito que o facto de usarem todos a mesma roupa, a mesma farda, aliás, deve ter sido por causa disso que ela foi criada. E se alguém que nos ouça percebeu alguma coisa do assunto, por favor, diga-nos alguma coisa. Mas ajuda a interiorizar um sentido de equipa, certo? Exatamente, também. Também é verdade. Porque, por exemplo, não vou ser. Por exemplo, no final dos anos. Não tem. Não, nos anos 80, por exemplo, tu não tinhas os 300 e tal ou 500 e tal que tens hoje. A AGS, que era uma das equipas então da Fórmula 1, quando começou a correr em 1986, tinha 7 mecânicos. Tinha 7 elementos, aliás. Compreendes? Isso hoje não Ou dava seja, para trocar as rodas. tinha quatro mecânicos, tinha um engenheiro, tinha o diretor desportivo e tinha um motorista e nada mais. Paulo, Compreendes? Nos primeiros tempos, dava para isto trocar hoje. duas rodas. Exatamente. E Estás sobrava a entender? um para o Lollipop. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, uma equipa média em meados dos anos 80, uma equipa média em meados dos anos 80 tinha 40 elementos. Compreendes? Uhum. Já era muito. Já era muito, porque tinhas 20 para cuidar do carro e tinhas 20 para cuidar do outro carro. Certo. E depois as equipas mais pequenas com um elemento podiam ter 20, 25, se calhar muito menos, 15, 10. A Colónia andava com 7 ou 8. A AGS andava com 7 ou 8. A Ozella andava com 7 ou 8. Andava sempre assim. A Minardi andava com 20, com 15. 15, 16, 20 elementos, não precisava de muito, precisava basicamente alguém que soubesse trocar pneus, soubesse meter pneus, não tinham muito dinheiro, por exemplo, para ter um cozinheiro, ou para ter aqueles enormes motorhomes que têm hoje, agora, uhum, as equipas da Fórmula 1. Sim. Não vi nada disto. Eu só para teres uma ideia. Aquelas motorhomes agora na Fórmula 1, aquilo exato, chegou a um ponto que é uma questão de status. Mas é verdade. Mas, por exemplo, não vi. Tu nos anos 80 não tinhas nada disto. Não, absolutamente nada. Por exemplo, até meados dos anos 80 os pilotos comiam na boxe. Estás a entender? Almoçavam em cima dos chassis. Que há aí uma imagem que eu peguei há uns tempos, há uns dias, em que eu vejo o Gilles Villeneuve a comer no seu Ferrari, em 82. Estás a compreender? Quer dizer, isso era relativamente normal. E de quem fala do piloto, falava do engenheiro e do mecânico e de coisas assim. Uma equipa enorme em 82 ou 83 tinha 80 elementos. A Ferrari tinha 80 elementos, a McLaren tinha 80 elementos, a Lotus tinha 60, talvez. Compreendes? Hoje em dia, isso nem a Espanha tem. Claro. Claro. Bom, Paulo, o que é portanto, que... Isto é para ver até que ponto é que as coisas evoluíram, até agora. Ok, já temos aqui mais de uma hora. Ótimo. Deixa-me só. Agora falamos sobre essencialmente Fórmula 1, de filmagens. Uhum. Deixa-me só aqui, queria só relembrar os nossos ouvintes que podem assistir aos episódios da Fibra de Carbono através do site do podcast. Indo a fibracarbono.net/podcast, ou então podem simplesmente subscrever o podcast através do iTunes. Para isso, basta procurarem por Fibra de Carbono no iTunes. Ou até mesmo seguir o link que nós temos no site do lado direito, está bem visível, acho que não terão dificuldade em encontrar. E se quiserem enviar algum comentário ou contactar-nos por qualquer assunto, podem fazê-lo indo a fibracarbono.net/contacto, ou então via Twitter, tanto para mim como para o Paulo. Uhum. Twitters? Os nossos Twitters estão disponíveis na página em fibracarbono.net/vozes. Uhum. E se nos quiserem ajudar um bocadinho, podem ir ao iTunes e deixar uma crítica, uma classificação. Eu não sei quanto a ti, mas eu preferia 5 estrelas. Não sei. era bom. Dessa forma, será mais fácil para mais pessoas encontrarem o podcast. Agora também fala sobre da nossa página no Facebook. Ah, claro, nós criámos hoje uma página no Facebook que é simplesmente facebook.com/fibra de carbono, e quem tiver Facebook podem seguir-nos. Ouvir, só por um like. Exato, e sigam-nos clicando no gosto. Pronto. É simples. Exato. E não dói nada. Não, não. E é de borla? Exatamente, é simples, é de borla e não dói nada. Exatamente. Portanto, eu creio que... Não sei, queres falar de rallies? Se calhar deixamos para... Quando é que é o Rally do México? Deve começar amanhã, à noite. Então, e que tal falarmos para a semana sobre isso? Pode ser, quando as coisas já acabarem. Certo. Vamos despedir dos nossos ouvintes? Exato. Então, até para a semana. Aos nossos ainda poucos ouvintes... Até para a semana e espero que o gozem e durante a semana que vem vamos falar muito mais, de preferência, sobre automobilismo. Ok, então até para a semana, Paulo. Até para a semana, Pedro.